você tão só. Coração apertado, nem percebeu como é lindo o pôr do sol e começa a chorar. Deus abençoe a tua filha. Teu choro pode durar o quê? E um novo dia vai, e um novo dia vai. Cada um de vocês, para Manaus, para o Brasil, para o mundo, nasceu.